ainda o meu amigo Andrei Socó, tá ligado aqui no nosso programa. Seu Inácio do Cachimbo, ligado conosco. Meu amigo Del, motorista do Zinho d'Águas. Abraçando aí o nosso amigo Tonhão. Batata e macaxeira de primeira qualidade é com o Tonhão. Ali de frente, o portão, da, por trás do portão da prefeitura de Juripiranga, viu? Todo sábado, tá lá. Aí com macaxeira e batata boa e garantida e às vezes outras mercadorias mais. Abraço aqui o nosso amigo Armandos. Armando do ABC, ligado conosco, que bom dia. Dona Gildete Ufo, também ligado conosco. Bom dia, muito obrigado, amigo, pelo carinho da audiência. Abraço aqui o nosso amigo Zezito dos Touro Anelor. Alô, Zezito, é Zezito dos Touro Anelor. Caba rico, ali é um rico sem frescura, viu? Um abraço pra você, Zezito. Ligado aqui no nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ouvinte cadeira cativo aqui do programa, o Zezito dos Touro Anelor. É, agora ele comprou agora Touro Anelor à vontade. Comprou agora uma bezerrama Anelor, primeira qualidade ali. Ora, pra cabeça. Ali é um rico sem frescura. Comprou uma bezerrama boa, tudo branquinho. Parece lã de algodão. Ô, caba macho da conta, viu? Tá perto de comprar outra bota, vai comprar outra botona aí pra ele aí, comprar uma roupa daquela. Eu acabei votar, viu? Aí o cara vai rebotar nos trinques, né? Zezito. Zezito estoura nela. Tonhão te repete, ele tá morrendo dele, né, Tonhão? Eita, Tonhão. Aí o Zezito, que acaba forte. Ligado aqui no nosso programa. Então vamos abraçar aqui. Neida na rua Tenor Navarros. Ligado aqui no nosso programa. Tereza e Zequinha na Fazenda Beleza. É China e Dona Nena na Avenida Brasil. Enfim, abraçar todos vocês e muito obrigado àqueles que não estão tendo acesso, que não têm acesso a vocês. Agradeço pelo carinho da audiência, onde você estiver, está acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, né? Nós temos de agradecer a cada um de vocês que estão sempre acompanhando o nosso programa. Corta aí e vamos trazer aqui uma canção e eu volto com os apoios culturais. Fazer um aqui com Paulo Nascimento. Canta, Paulo, pra gente. A voz do coração. Coisa bonita. Se você já teve amor, pode até me dar razão. Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão. Que sim, o coração diz que não. É aí quando a matéria se esquece de ser séria pra ouvir o coração. O coração sobre a gente dispõe do poder incrível. Paixão tão terrível e fez com que minha história chegasse até esse nível. Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil, pra deixar é impossível. Alguém mantendo um diálogo aberto. Por isso não acho justo nosso amor encoberto. Discuto comigo mesmo que essa paixão não dá certo. Mas o mais interessante é que me lembro distante e esqueço quando estou perto. Maneiras desvendar esse mistério pra só conseguir amar alguém que me convier. Mas o coração me obriga a fazer tudo que ele quer. É quem manobra comigo isso é que eu não consigo esquecer essa mulher. Fui atender um pedido que o coração me fez. Da terceira vez em diante já fui ficando freguês. Eu nado e sempre me afogo, e é melhor me entregar logo, me declarar numa vez. Alguns problemas eu já tomei providências, mas antes fiz um exame e um cálculo de consciência. E quem contra o coração pode trazer consequência. Vou entrar em sua equipe antes que a morte antecipe o fim da nossa existência. O fim da nossa existência. E aí tivemos Paulo das Mercas do Rio pra Janta, aqui do programa Amanhecer do Sertão. Vamos lá, meu filho, embalar aqui. Já tô aqui, já tô em cima aqui do tempo. Luiz Chaponeiro, seu relógio arriou a pilha, a bateria, quebrou o pino, vá pro seu relógio trocar, comprar ou vender, é na lojinha do Luiz Chaponeiro, Rua Lago do Pará, Juripiranga, Paraíba, uma organização do Luiz Chaponeiros. O Manu Piguribe da cidade se dispõe de galinha viva e abatida de galinha perseco viva e abatida de galinha da Matriz viva, abatida melhor preço, melhor atendimento, a melhor qualidade, organização de Ramos da Galinha, lá você compra mais, paga menos, em Ramos da Galinha, Rua Paraná, do Campo de Bó. A loja do Barateiro, vendendo barato, verdade, calça, para homem, bermuda, cueca, cinto, meia, meia, arranjo de planta, coluna, tudo, para máculo de pivinete, vestido, blusa, calcinha, sutiã, roupa para restante, assim, criança que se separa até 4 reis. No Crediário sem juros, na loja do Barateiro, na cidade de Campango, na São Final do Barateiro. Atenção, amigos, que vem a Feira Livre toda quarta-feira, aqui em Biranga, o Juripiranga. Faça uma visita ao Banco Seu Pedro do Amendoim. Seu Pedro do Amendoim tem o amendoim cru, amendoim torrado, amendoim do Carroção, castanha de caju, castanha do Pará, mel de abelha, legítimo e garantido para você, casca de planta medicinais, folha de planta medicinais, pimenta do reino, cominho, alho, cebola branca, sal grosso, sal fino. Temos folha de bordo, louro, canela, fazema, coco seco, vassoura de paia, sacola, sua carga, sua mercadoria, bolsa chique-chaco para suas embalagens. Temos lambedor, senta aquela tosse, vem acabando com o mundo, garrafado de ótima qualidade, coco seco, você alerra o coco raladinho, prontinho ali para você, não, você alerra ali o coco prontinho ali, não tem ralado, aqui, né, ralado lá no fim dele. Tem pimenta nossa, já preparado para você usar na mesa do seu bar, seu restaurante, a sua casa, dado de presente, um amigo, amigas. Você encontra tudo isso lá no Banco Seu Pedro do Amendoim, de frente à padaria Vitória, toda quarta-feira. É um atendimento de boa qualidade, onde você economiza seu dinheiro na hora de comprar. Codorninha Rações, trabalhando com rações para os seus animais. Rações para cães, para gatos, vacina e remédio para os seus animais. Você encontra rede para pesca, tarrafa, vara de anzol, anzol, linha alinhada. Produtos alimentícios para o ser humano, todos produtos alimentícios que você quiser. Gás de cozinha, entrega mais rápida da cidade. Acabou de pedir, acabou de chegar na sua casa. De 10 a 15 minutinhos, está chegando na sua casa com maior rapidez para a entrega. Gás de cozinha na sua casa aí. O Codorninha Rações. A saca de carvão, 35 pilha. Acabou de pedir, acabou de chegar na sua casa. Na promoção para você. Aceitamos cartão de crédito e PIC, qualquer bandeira de cartões. Fica na rua Antônio Gomes Coutinho, na divisa Paraíba com Pernambuco. Telefone para contato é 8703-5141. Fala com o nosso amigo Cássio e tem um atendimento de ótima qualidade. Só produto da terra, um dos melhores produtos de toda a região. Amendoim cru, amendoim torrado, amendoim de corrução, castanha de caju, castanha do Pará, mel de abelha, legítimo e garantido para você. Azeite de dendê, puro e garantido. Sabonete de aruíra, bolsa chique-chaco para suas embalagens. Você encontra tudo isso. Tempero tradicional, já tem o tempero ralado, mas querendo rala na hora. Menocap, emagrecedor, chá, decabrito de suave, você pratica academia. Temos rações para cã e para gato, milho, fava, xerém, farelos. Temos coco seco, já leva o coco ralado, só paga o preço do coco, não paga mais do que estão. Temos vassoura, vassourão, coleira para cães, para gatos. Temos ratoeiras, ralos, peneiras, casca de planta medicinal, folha de planta medicinal, cebola branca, tudo isso e muito mais é em só produto da terra. Rua Lago do Pará, Juripiranga, Paraíba, uma organização nosso amigo Felipe, aberto todos os dias, de 8 da manhã ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde. Só produto da terra, de segunda a sábado. E atenção, você que está com problema, você não vê no móvel da sua casa, está dando aqueles, aquele bichinho, a tábua está quebrando, está apodrecendo todos, né? Ficando moles. E você quer consertar os seus móveis, deixando seus móveis madeira de leis, novinho, em folha, com a mesma característica, ou quiser mudar, muda. Ele faz aquela mudança de um desenho, se você quiser. É só você querer. Procure nosso amigo Pito, aí em Camutanga, na rua Vereadora Souza Cavalcante, número 544. Fabrica os móveis e também os conserta. Todos os tipos de móveis que você quiser, ele fabrica e também conserta. Qualquer tipo de móvel. Vai porta veneziana, janela veneziana, esquadrilha, vai todo tipo de marcenaria na sua construção que você quiser. Na sua construção, ele vai lá e faz todo o serviço de móveis, na sua, de móveis aí em madeira. Todo fazendo, deixando tudo prontinho aí para você na sua construção. Fala com ele ou com o doutor Bagaceira. Se não encontrar com ele, pode falar com o doutor Bagaceira, que realmente o doutor Bagaceira repassa para ele, ele vai até você, ou até o cliente, né? É atendimento de boa qualidade. E você que trabalha com evento cultural e você quer fazer um evento na sua cidade, na sua chácara, na sua granja, seu fazenda, seu sítio, um evento para festa de amigos, entre em contato comigo, me procure, pode estar em contato com o Henrique, eu entro em contato na minha hora com o produtor aqui do Jogo do Acordeão, e ele entra em contato com ele, aí tem uma bandinha de forró afiada, afiada mesmo, e também temos um pé de serra, aí para você levar para onde você quiser, e na maior tranquilidade e segurança aí para você saber que eu realmente, os meninos são bons mesmo, e bom, é bom demais. Atenção você que está travegando aí pela Avenida Brasil, a você aqui de Miranga, você de Juripiranga, a você que está vindo de Campina Grande para Recife, para João Pessoa, para Itambé, Pedra de Fogo, Goiânia, nessa região. Se você está dando aquela fome, dá aquela paradinha aí na Avenida Brasil. Ao de frente ou de lado da Imperial aí, você vai encontrar aí a lanchonete aí do China. Lá você vai tomar um cafezinho daquele, nota 10, lá tem pamonha para você saborear. Gostosa pamonha, tem bolo de trigo, bolo de mandioca, bolo de macaxeira, bolo de chocolate, tem coxinha, pastel, pãozinho assado no queijo, ali na hora, pãozinho assado na manteiga, tem tudo ali pra vocês, suco da fruta, refrigerante, cafezinho quentinho na hora ali, e um atendimento em lugar bem aconchegante, e o precinho é bem sensível, dá aquela paradinha ali, na manjada de coxinha, ali na Avenida Brasil, lugar certo pra você parar, mas seu cafezinho, né? Bom demais para você que está a viajar mais tranquilo. O seu ventilador, se ele ficou velho, passar, secador, cabelo, chapinha, na blusa, já está com problema. Pegou o seu mecânico da Mata, Rua Carlos Gomes, número 84, no Conjunto São Gonçalo, Rua Carlos Gomes. Hora certa para você, são prontamente 6:57. Quem informa a hora certa é a Farmácia Rocha, informando a hora certinha para você. Vou deixar tocar aqui mais um pouquinho, né? Um minutinho aqui só, e volto já, depois do guia eleitoral gratuito, obrigatório no rádio. Isso aí pra você, tá ok? Volta por aí, deixa eu tocar aí. Eu não sei se seu número mudou, roubaram o seu celular. Quando eu ligo está fora de área, e eu querendo contigo falar. O meu número ainda é o mesmo, você pode ligar a cobrar. Por favor, amor, liga pra mim, vou morrer se você não ligar. Liga pra mim que eu mereço amor. Liga pra mim que... que eu mereço amor. Liga pra mim que eu mereço. Você sabe, eu nunca lhe esqueço. Dos amores que eu tive na vida, foi você quem me deu mais prazer. Eu esqueço de outros amores e você nunca vou esquecer. A distância que há entre nós só me faz recordar e sofrer. A saudade que eu sinto é tão grande que me tira a razão de viver. Liga pra mim que eu mereço amor. Liga pra mim que eu mereço amor. Liga pra mim que eu mereço. Você sabe, eu nunca lhe esqueço. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos, de acordo com a Lei número 9.504/97. Atenção para o top de 5 segundos. Começa agora o programa da Coligação Trabalho com Dedicação e Responsabilidade, que vai eleger Frederico e Ana Rita 15. Prefeita Thalita, como a senhora encontrou o município de Camutanga? A gente realmente viu como estava literalmente a situação de Camutanga. A gente não esperava encontrar da forma que encontrou. A gente esperava estar chateada e tudo mais, mas da forma que a gente encontrou, minha gente, é inadmissível para qualquer gestor que antecedeu deixar da forma que deixou. E os aposentados ficaram em dia? Já a gente pagando mais de 5 milhões de precatórios, não existe, minha gente. Esse valor é devido às gestões anteriores que não tiveram compromisso com o povo camutanguense. E hoje a gente paga mais de 60 mil reais de precatório, então aos pouquinhos cada pessoa vai estar recebendo o seu valor. E na educação, como a senhora encontrou? A gente encontrou escolas sucateadas, salas sucateadas, cadeiras sucateadas, merenda de má qualidade, porque era bolacha e água para os nossos estudantes. Homem chegou assim, Thalita, a gente tem que correr atrás dos nossos estudantes. Eu falei, por quê, Valmir? Porque o pessoal não quer mais estudar em Camutanga. As crianças, os adolescentes não querem estudar em Camutanga. Querem ir para a escola em Quebec, que é de Itambé. E aí disse, não, Valmir, a gente tem que correr atrás, vamos trabalhar, vamos buscar os alunos. E a gente aumentou, meu povo, de 700 pessoas que estudavam para mais de 1.500 alunos na nossa educação. E na saúde? Como estava Camutanga? A gente chegou na saúde, saúde de má qualidade, leitos. Meu Deus, eu nem falar o nome como é que encontrou, porque assim, isso é inadmissível, o pessoal chegar aqui na saúde, ser atendido, não ter aqui uma refeição quando precisa ficar internado, não ter um leito digno para estar aqui. E a gente chegou também, pegou a parte dos esportes da nossa cidade, literalmente sucateada. Esta é a realidade do prefeito que destruiu Camutanga. E hoje está junto com o prefeito que destruiu Itambé. Se liga, Itambé. Acabamos de apresentar o programa que vai eleger Frederico e Ana Rita 15. Olá, minha gente. Estamos de volta com a nossa Rádio 12, onde a verdade está sempre presente, sem filtros e sem enrolação. Povo de Itambé, as experiências em más gestões, em contas rejeitadas, do apadrinhamento político, de improbidade administrativa e de ter sido declarado inelegível pelo Tribunal de Contas, de fazer que o povo de Itambé venha padecer durante tantos anos com gestões que atrasam a nossa cidade, das manobras covardes, dos favorecimentos às escuras, do desrespeito à vida das pessoas humildes, das ameaças constantes. Essa experiência eu nem tenho e nem quero. O que eu te ofereço é a vida, a esperança, o trabalho incansável, a disposição para resolver os problemas da população e garantir água tratada na torneira das pessoas, ter saúde digna para toda a sua família, emprego para os seus filhos, uma cidade limpa, organizada, iluminada, um município próspero para todos. No dia 6 de outubro, você vai ter que escolher se é essa experiência que você quer para a nossa cidade. Manuela Matos é o novo, é prego batido, é ponta virada, é 12, é 12. No meu peito eu sei, ainda é esperança, o meu corpo sorriu, chegou a hora da mudança, pra ver e também feliz. Começa agora o programa da coligação Esperança e Trabalho. Federação Brasil da Esperança, PP, PSD, Solidariedade e Avante. É 43! Em Itambé, cada rosto conta uma história. Histórias de luta, de conquistas, de esperança. E é por cada uma dessas histórias que Armando Pimentel decidiu se candidatar a prefeito. Sou Armando Pimentel, nasci e me criei aqui. Sou filho de Antônio Trajano e Maria de Lourdes e filho dessa terra. Quero compartilhar com vocês a minha vontade e meu desejo de mudar esta terra. Sei o quanto a nossa cidade precisa de uma mudança. Por isso que estou aqui. Estou preparado, com vontade, tenho muito conhecimento. Armando Pimentel tem uma vida dedicada ao serviço, sempre ao lado do povo. Como prefeito de Camutanga, ele esteve presente nas escolas, nos postos de saúde e nos bairros, ouvindo cada voz, sentindo cada dor, comemorando cada vitória. Já fui prefeito de uma cidade vizinha como Camutanga por 16 anos. Lá aprendi muito, abriu meus horizontes. Sempre sonhei voltar para minha terra para fazer a diferença. Por isso, meus irmãos, também estou aqui, pronto, preparado para, junto com vocês e com a minha articulação de Brasília, do governo do estado, para se juntar com o meu povo itambeense, com meus irmãos itambeenses, e fazer o Itambé melhor. O Itambé é do meu sonho, o Itambé é do seu sonho. É 43! Proximidade, empatia e compromisso. Esses são os pilares do plano de Armando Pimentel. Com muita saúde, muita educação, com muita construção de casa popular, resolver definitivamente essa questão de água de qualidade para que o nosso povo possa sorrir e dizer: moro no Itambé, um Itambé que seja bem cuidado. É Armando! Educação. Armando Pimentel vai ampliar as vagas nas escolas e investir na formação dos professores, porque cada criança merece a melhor oportunidade. A transformação começa pela educação. Por isso que precisamos reformar nossas escolas, ampliar nossas escolas, construir mais escolas para que nossos filhos e também se sinta seguro. Por isso que vamos investir em fardamento, merenda de boa qualidade. A gente não pode ter o Itambé do nosso sonho sem uma boa educação. Saúde, mais médicos, melhor atendimento e medicamentos garantidos para todos que precisam. Saúde é prioridade. Temos que junto reconstruir a nossa saúde que está sucateada. Começando pelo hospital, a gente precisa ampliar, reformar, abrir o bloco cirúrgico. Temos exames 24 horas, né? Um laboratório funcionando, ambulâncias novas para atender a nossa população, não só na sede como no distrito. Reestruturar o SAMU, trazer SAMU novos para que possamos atender a nossa população. Precisamos reformar os PS que existe, construir mais PSF, não só na sede, também nos distritos, na zona rural, para que possamos cuidar bem das pessoas. E aí também vem o cuidado com a saúde mental, trazer bons profissionais para a policlínica, né? Também nos PSF, voto com 43, para que possamos ter uma saúde de boa qualidade. É, Armando! Emprego, apoio aos pequenos empresários e incentivo à criação de novos postos de trabalho, porque o desenvolvimento começa na base. Temos uma grande preocupação com a geração de emprego e renda, né? Tive que sair da minha terra com 19 anos de idade, comecei muito jovem, né? Na agricultura com meu pai, depois fui pro comércio, depois me tornei político. Mas o filho da terra voltou para junto com todos os itambeenses, com a força política que a gente tem hoje em Brasília, do governo do estado, buscar parceria, né? Abrir cursos para o nosso jovem, trazer geração de emprego e renda através de empresas, microempresas, empresas grandes. Hoje também tem uma área muito grande, extensa, a gente está bem localizado, perto da BR-101, perto do polo automotivo que é aí em Goiânia, da Jeep, mas precisamos ir buscar, junto com o governo do estado, desapropriar a área para geração de empresas e preparando os nossos jovens através de cursos do Sistema S, Senai, Senac, com parceria com a prefeitura, iremos reestruturar a nossa educação de forma geral, mas também iremos dar oportunidade ao nosso jovem. Armando Pimentel é mais do que um líder, é alguém que conhece e se importa com cada cidadão de Itambé. Quero ser o prefeito da minha terra Itambé, onde nasci e me criei. Quero cuidar bem da nossa população, ser o prefeito presente, visitar as obras. Quero também montar uma boa equipe que atenda o nosso povo, para que possamos fazer um governo para todos. Vote em Armando Pimentel, vote 43, porque cuidar da nossa cidade é cuidar de cada um de nós. Mudança com experiência. No dia 6, vote 43. RCI FM, 23 anos fazendo história. A RCI FM apresenta apoios culturais, o espaço dos que incentivam a comunicação. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. No ar, os parceiros do Canário da Mata, no amanhecer do sertão. Gente que incentiva a cultura e faz acontecer. ATS Construção e Incorporação traz para você o Portal Juripiranga. Loteamento totalmente regularizado em uma das melhores áreas de Juripiranga. Lotes comerciais e residenciais, com água, energia elétrica e iluminação pública. Lotes a partir de R$22.000. E parcelas mensais a partir de apenas R$175. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Não perca esta grande oportunidade. E lembre-se, parcelas a partir de R$175 mensais. Realização TS Construção e Incorporação. Fone WhatsApp DDD 81 99438 5514. Como decidiu e vai votar 43 43 43. Oi, minha gente, sou Patrícia, conhecida por Patrícia da Comunidade. Estou aqui como candidata a vereadora, pedindo a vocês um voto de confiança para representar as mulheres de Itambé, representar as comunidades e ter uma voz na Câmara. Meu número é 13456, junto com Armando Pimentel, 43. E bora, bora, Gi! Simbora, juventude! De assistência familiar, São Luís. Atenção, seja você também um associado São Luís. Estamos ansiosos para recebê-los em nosso novo endereço, Avenida Brasil, 287, Juripiranga, Paraíba. Junte-se a nós nessa jornada de cuidado, assistência e proteção familiar. Venha viver a experiência São Luís. Há mais de 20 anos cuidando de você e da sua família. Você pode contar com a gente. Saúde é qualidade de vida, é bem-estar para toda a família. Economia e atendimento especial, vem pra farmácia. Saúde em primeiro lugar. Farmácia Rocha. Trabalhamos com medicamentos éticos, genéricos, similares e medicamentos controlados. Temos médicos toda quinta-feira a partir de 1 da tarde. E exames laboratoriais todos os dias de segunda a sexta-feira a partir das 6h30. Farmácia Rocha. Contatos pelo WhatsApp 984455739. Na Vila Quebec, na Rua Goiânia. Ana. Vem pra farmácia. Ilê Axé de Iansan, Mãe Oyá Bonan. Atendemos todos os dias das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Fazemos consultas espirituais, jogos de cartas, fazemos trabalhos para o amor e para todos os fins. Fazemos limpezas espirituais. Fone 819-8965-3246. Ilê Axé de Iansan, Mãe Oyá Bonan. Fica na Rua Vereadora Helena de Souza Cavalcante, número 76, em Camutanga, Pernambuco. Se ainda há tempo pra voltar atrás. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou de baixar a cabeça para dificuldades. Durante estes anos, trabalhamos muito, mesmo sem estar na prefeitura. Agora é a hora e também, pois a verdadeira mudança vem do povo. É Manu, é 12, é 12. Manu é 12, é 12, é 12, é 12. Manu é 12, é 12, é 12, é 12. Manu é 12, é 12, é 12, é 12, é 12. Manu é 12, é 12, é 12, é 12. Manu é 12. Vereador Rafael da Galinha, 10 mil para o trabalho continuar. 10 mil. Vereador Rafael da Galinha. Pra nossa vida melhorar. Olha pra frente também. Frederico é agora, pra Itambé olhar pra frente. Frederico e professora Ana Rita, pra Itambé olhar pra frente. É 15. Começando o trabalho com dedicação e responsabilidade, republicanos e PSB. Sete horas e 15 minutos. Você sempre tá ligado, tá ligado. Você acabou de ouvir Apoios Culturais, promovendo a comunicação local. ZYL 836, em 98,5 MHz. RCIM, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga e também Pernambuco, Brasil. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Mas você é mais ainda que a vida que aqui se tem. Muito do que nada é meu, acabo de crer que eu sem você não sou ninguém. Eu penso que você pensa que eu em você não penso, mas o Deus da nossa crença sabe que eu não dispenso de sentir o seu calor aquecendo o nosso amor, uma sensação sem fim. Ouvindo os seus lábios claros estalar como disparos da arma do amor. Preso, meu corpo treme indeciso. O teto abajur aceso e outro em meu juízo. Próximo aos meus ouvidos, ouço infames gemidos na coreira ausência. Sem você, Santa Mulher, só durmo se Deus me der. Quatro paredes estranhas dão um silêncio profundo. Parecem quatro montanhas tomando a frente chamo daqui, a sua voz vem daí, encontrar a minha voz. O ar está uma cena que até o vento com pena para pra chorar com nós. Nas madrugadas, com desejos violentos, ouvindo as brisas cansadas no peso dos meus lamentos. Quando durmo 10 minutos, vejo fantasmas astutos querendo ser quem nós somos. Estes delírios piores, recordo os dias melhores que juntos felizes fomos. Estou louco de saudade de todo o carinho nosso. Ele vê-se por vontade, mas de longe assim não posso. O tempo num alvoroço jogou pra onde eu não ouço. Quando meu amor me chama, naufrago de um mar de ânsia, descobri que na distância não há céu para quem ama. Seu mundo não é o meu e o meu não é seu, porque o seu quarto está sem eu e o meu aqui sem você. Olhe, não a vejo perto, sinto-me em um deserto, pensando que estou aí sem ter quem amor me tenha. Me acuda, querida, venha, me ajude a sair daqui. Estas camadas horríveis de arqueia entre nós, busca a ânsia que me consome, como seu nome e o nome de tudo que vou chamar. Sinto erro e me reclamo, porque nada